o que tem, du. Aqui na Zona Norte, só os fortes, só os primeira classe. É, mais uma vez, então de du. 25 dias de verso, é conosco, du. Unidos pelo mais justa causa. Sem rancor, sem mágoa, sem ódio. Apenas fazendo nosso trabalho. Difícil mesmo é a lida. Fazer com que nossa passagem contribua e não deixe feridas. Aprendi que depende de mim, depende de alguém pra nascer nessa vida. Dia a dia, agradeço quem me criou com dignidade, me pôs no mundo pra comprar a briga. De frente com a batalha divina, só os guerreiros de verdade por aqui é quem fica. Tem vários que se identificam, mas poucos assumem o posto. Tem medo do amargo gosto, sabem que é fácil fraquejar e se afogar num profundo poço. Difícil subir e renascer diante do proposto. Você, seus conflitos e uma pá de nego venenoso é o jogo. Reclama demais, sai lesado e não recebe o troco. Algo que pelo menos o faça levantar, pegar gosto de novo. Ser competitivo, vitorioso. Poucos aprendem com os erros dos outros. Quem é quem pra falar disso pouco? Queremos ir longe sem um puto trocado do bolso. Chumbo grosso, corda no pescoço. Crime, tráfico ou morrer frustrado, afogado no próprio fracasso. Aguenta no osso, o clima é nervoso, o bicho tá solto. Heróis foram esquecidos e poetas trancados no calabouço. Eles manipulam o gosto do povo. A verdadeira arte é intocável e fica. É o que move os loucos, é o que a gente se identifica e inspira. Faça uma lista e veja quem de fato arrisca. E de conto com sua verdade, pagando o preço de sua própria vinda. Aí complica, morre achando que não valeu a pena investida. Tu morre achando que não valeu a pena investida. Olha o mundo em nossa volta, os acontecimentos, a maneira que nos comportamos e como vivemos. Dons, ração, traição, podridão, cadê o perdão? Sentimentos de amor, todos em extinção. Porém, nós somos confiantes, mais seguros, mais alegres. Somos fracos, tropeçamos, conquistamos, fracassamos. Tudo por dinheiro, por falta de amor, de compreensão. Corrupção no coração, egoísmo no grande, inveja. Somos reféns do mundo de suas emoções. Estamos em cativeiro no tempo, ao vento, ao relento. Se colocássemos a bondade à prática, não haveria pranto no rosto, nem choro, nem lágrimas. Somos cruéis com nós mesmos, constantemente. Não obedecemos a Deus, crucificamos nossa gente. Nessas linhas, nessa vida, nas minhas andanças. Então disse, eu pudesse, eu voltaria a ser criança. Para entender a maldade, a covardia, a crueldade. Eu sei, já é tarde, mas não nasci covarde. Homens maquiavélicos, impostores, usurpadores. Continuam sua saga sem limites, em seus horrores. Ser humano cruel, cruel, ser humano ruim, ruim. Erva daninha plantada, bem no meio do jardim. É, rapaz, tamo junto de novo, fazendo o que é certo, sem atrasar ninguém, só fazendo a nossa, fazendo o que é certo, como eu disse. Aí ele foi. Quiser falar, pode falar. A verdade é uma só, o que é verdadeira, sempre vai ser primeira classe, sempre vai estar com a gente. É. Aí complica, tu complica. Deixa eles falarem. Aí complica. Só meu Deus que sabe quanto que nos custou. Poucos dessa vida saberão dar valor. O autor de todas essas linhas, sei que é meu Senhor. Espero dessa vida o amor, não a dor. É o que peço ao nosso grande Pai Criador. Só o amor, não a dor. Só o amor, não a dor. Só o que peço ao nosso grande Pai Criador. Só meu Deus que sabe quanto que nos custou. Poucos dessa vida saberão dar valor. Ser humano ruim, ruim, erva daninha plantada bem no meio dos jardins. Ser humano cruel, cruel, ser humano ruim, ruim, erva daninha plantada bem no meio dos jardins. Ser humano cruel, cruel, ser humano ruim, ruim, erva daninha plantada bem no meio do jardim.